Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Não vai gravar isso aí. O mundo em torno do som. Seguimos na sexta edição dessa temporada pela Rádio TV Mundo Novo. E hoje o assunto é um estilo musical que é a raiz de muitos outros. Uma grande influência no mundo ocidental. A música preta que talvez seja a base da música pop, do rock, do soul, do funk. Nós vamos falar do blues. Esse estilo nasce e se propaga no sul dos Estados Unidos, migra, se transforma e se torna importante para o então crescente comércio fonográfico do mundial. Muitas gravadoras, selos, empresários enriqueceram sob os cantos lamentosos dos ex-escravizados africanos no norte das Américas. E tudo isso começou com cantos de trabalhos com notas sempre abaixo do tom, chamadas de Blue Note. As notas soavam tristes, daí o termo. A Blue Note, nas chamadas Work Songs, tem base nos cantos muçulmanos. Se você ouviu o episódio anterior aqui do programa, essa informação talvez seja redundante. Mas, como dizem por aí, nos babados da semiótica, a redundância é uma ferramenta da comunicação. Bem, então vamos lá. Os negros escravizados enviados para os grandes plantios dos Estados Unidos foram, em geral, retirados do noroeste do continente africano. Paul Oliver, em seu livro curto porém pioneiro, As Síncopes da Savana, Vestígios da África no Blues, de 1970, foi um dos primeiros a registrar num livro as raízes do blues, dizendo que elas não estavam nas regiões costeiras e de florestas da África. Ao invés disso, afirmou ele, o blues tem suas raízes na região do interior da savana, onde hoje é o Mali, Burkina Faso, norte de Cana, Níger, norte da Nigéria, enfim, essa região. Bem, a forma trêmula de recitar o Alcorão nos Estados Unidos se torna o lamento da tristeza de trabalhos exaustivos e repetitivos chamados de spirituals. Oh, freedom. Oh, freedom. Oh, freedom over me. And before I'd be a slave, I'd be buried in my grave. Oh, yeah. And go home to my Lord and be free. Oh, freedom. Oh, freedom. Oh, freedom over me. And before I'd be a slave, I'd be buried in my grave and go home to my Lord and be free. Everybody. Oh, freedom. Oh, freedom. Say it, sister. Before I'd be a slave, singing, that's what. They'll be singing. Ouvimos aqui O Freedom, um spiritual, um canto gospel coletivo, aqui numa versão de Harry Belafonte. Em geral, quando um grupo étnico é reprimido e forçado a trabalhar exaustivamente por muito tempo, o canto se desenvolve. Foi assim aqui no Brasil, né? Ouvimos no primeiro programa, no nosso primeiro episódio, a Clementina de Jesus e o Naná Vasconcelos fazendo Taratá, um canto de trabalho aqui do Brasil. E nos Estados Unidos não foi diferente. A escravidão por lá resultou na base para o futuro blues. Esses cantos realizados num trabalho pesado, coletivo, repetitivo, chamado de Work Songs. Bem, essa é a música que a gente vai ouvir agora, retirada do álbum Negro Prison Songs, registrado por Alan Lomax. Esse canto é uma work song, um canto de trabalho gravado numa penitenciária de Mississippi, em 1947. Os cantos de trabalho entoados em geral por afrodescendentes norte-americanos ainda é bastante comum nas penitenciárias. O sistema carcerário por lá é privatizado. É um grande negócio para as empresas que são donas desses presídios. São muitas penitenciárias lotadas, em geral, de afrodescendentes. Be my woman, girl, I... Be your man. Essa foi a canção Rosie, gravada na penitenciária de Mississippi em 1947 por Alan Lomax. Essa música é um canto de trabalho, uma work song. Mas o termo blues só veio à tona mesmo após a Guerra Civil nos Estados Unidos, onde a abolição era o conceito central do conflito. O primeiro blues a chegar no mercado via a indústria fonográfica, ou seja, pelo formato do disco, foi o St. Louis Blues, de Double C. Hand. Embora ele fosse de Nova York, e o blues surgiu no delta do rio Mississippi, Hand trabalhou em Memphis e ouviu em 1903, dentro de um vagão de trem, o homem a tocar violão usando um canivete. Isso fez compor uma série de músicas dentro dessa referência. O blues chega então para o mundo e a sua música do W.C. Hand, Memphis Blues, foi publicada em 1912. Vamos ouvir aqui uma pessoa fazendo o chamado Blues do Delta, um artista, que tem muita relação com os cantos de trabalho e os espíritos. Vamos ouvir uma cantora e guitarrista nascida em New Orleans, a Lizzie Douglas, ou Memphis Minnie. Foi uma cantora e compositora norte-americana de blues que gravou em torno de 200 músicas entre as décadas de 1920 e 1950, dentro desse estilo chamado Blues do Delta. Memphis Minnie, If You See My Rooster, de 1936. Vamos ouvir mais um nome do blues do Delta. Quando um povo sofre uma violência como essa que os europeus promoveram em diversas regiões da África e, consequentemente, nas Américas, tirando pessoas da sua cultura, religião, impondo o trabalho, a humilhação, enfim, muitas coisas ficam fora do lugar por muito tempo. A violência se torna banal e a vida se torna banal. E é comum que as pessoas da sociedade reproduzam as agressões a que foram submetidas. Ouça a história do próximo artista que iremos ouvir também, do Delta do Mississippi. Diziam que Blind Willie Johnson não nasceu cego. Ele tinha 7 anos, seu pai bateu em sua madrasta após uma suposta traição amorosa. A madrasta, para se vingar do pai, teria jogado soda cáustica no rosto do jovem Willie, o deixando completamente cego. Quando ele tinha 12 anos, seu pai o deixava numa esquina tocando violão para ganhar algum dinheiro. Bem, ele se apegou a Deus, ao seu violão, e se tornou o primeiro grande nome da guitarra do blues. Oh, trouble soon will sorrow have an end. Trouble soon will, oh, sorrow will have an end. Well, Christ is my foot on Pharaoh. He's my only friend. Carry me and I'm a sorrow. And tell me to be known how trouble soon be over. Sorrow will have an end. Trouble soon be, oh, sorrow will have an end. God is my strong protection. He's my bosom friend. Trouble arose around me. I know who'll take me, and trouble soon be over. Sorrow will have an end. Trouble soon be, oh, sorrow will have an end. He proved a friend to David, and he hid him in a cage. The same God that David said will kill me, rest on the trouble soon be over. Sorrow will have an end. Trouble soon be, oh, sorrow will have an end. Well, though my burden may be heavy, I am as crush me down. Someday I'll rest with Jesus in well starry crown. Trouble soon be over. Sorrow will have an end. Trouble soon be, oh, sorrow will have an end. I'll take this yoke upon me and live a Christian life. Take Jesus for I'm a savior. My burden will be light. Trouble soon be over. Sorrow will have an end. Trouble soon be, oh, sorrow will have an end. He proved a friend to David. I hid him in a cage. The same God that David served will kill me, rest someday. Trouble soon be over. Sorrow will have an end. Trouble soon be, oh, sorrow will have an end. Esse foi o Blind Willie Johnson. Seguindo, a gente vai falar de uma das personalidades mais emblemáticas do Delta do Blues e talvez até da música do século XX, que é o Robert Johnson. Ele tem uma biografia, inclusive, bem duvidosa, como muitos outros artistas negros desse período, aliás. O que se sabe é que ele entrou no estúdio provavelmente duas únicas vezes, em 1936 ou talvez 37, e gravou 29 músicas. Muitas se tornaram clássicas, sendo massivamente regravadas até os dias de hoje. Ele virou um tipo de lenda da música. Existem livros e filmes que atribuem a ele um pacto com o diabo, numa encruzilhada. Um filme sobre isso que passou muito por aqui no Brasil foi o Crossroads. E quem assina, inclusive, a trilha do Crossroads, desse filme, é o guitarrista Ray Cooder, o mesmo que faz a trilha sonora do Buena Vista Social Club. Bem, ouviremos o Robert Johnson fazendo Crossroads, o que significa encruzilhada, que é o cenário onde esse pacto teria acontecido. I went to the crossroads, fell down on my knees. Nos anos 50, devido a diversos fatores, tais como uma recessão que assolava os Estados Unidos, o fluxo de negros que saíam em direção do sul para Chicago aumentou. Chicago era uma grande cidade, um grande centro, e naturalmente a música feita nas grandes cidades se torna elétrica. O blues se tornou elétrico, e um novo estilo chamado de Blues de Chicago aparece. É nesse momento que o blues começa a vender mais dentro do mercado da música. Violões foram substituídos por guitarras. Grandes gravadoras como a Chess Records surgem em Chicago, registrando o som do blues. Os contratos das gravadoras com os artistas eram em geral um negócio ruim para os músicos e bom para os empresários. Muitos músicos não sabiam ler ou não estavam muito preocupados com seu sustento a longo prazo, em si, mas com a sobrevida ali a curto prazo, sem perceber, inclusive, essa questão dos direitos autorais. Essa questão, inclusive, dos direitos de obra travam lutas judiciais até hoje. A família de Robert Johnson, por exemplo, que a gente acabou de ouvir, briga hoje, quase um século depois, por ter os direitos sobre as suas canções. A banda Led Zeppelin, um outro exemplo, ao longo de sua carreira e principalmente no seu disco de estreia em 1969, gravou diversos blues sem dar os créditos devidos. E, inclusive, colocando os créditos a eles próprios. E isso só foi revertido numa batalha judicial décadas depois. Bem, vamos ouvir aqui então um dos pioneiros no blues de Chicago, um guitarrista virtuoso chamado T-Bone Walker. They call it Stormy Monday, but Tuesday's just as bad. They call it Stormy Monday, but Tuesday's just as bad. Wednesday's worse, And Thursday's also sad. Yes, the eagle flies on Friday, and Saturday I go out to play. Eagle flies on Friday, and Saturday I go out to play. Sunday I go to church, then I kneel down and pray. Essa foi Storm Monday com T-Bone Walker. O nome mais conhecido desse momento da eletrificação do blues em Chicago é o Muddy Waters. Ele fez uma série de gravações, inclusive em Londres, e ele é um dos nomes responsáveis pela propagação, né, uma maior propagação do blues na Inglaterra, o que viria a se tornar influência para diversas bandas de rock britânicas logo na sequência, tais como Beatles e Rolling Stones, The Who, enfim. Aqui ouviremos somente Muddy Waters tocando a sua guitarra, inclusive que a gente pode ouvir no lado direito, se você estiver ouvindo o programa com fone, que aliás é uma boa dica, ouça com fone. Mas, enfim, se você estiver ouvindo com fone ou com caixas separadas, distantes, repare que a guitarra do Muddy Waters está no lado direito, enquanto existe um violão no lado esquerdo. Então, um passarinho aqui se manifestou curioso para ouvir essa gravação agora, chamada Walking Blues com Muddy Waters. Well, woke up this morning feeling round, round for my shoes. You could tell about that I had them all. No more walking blues. Woke up this morning feeling round, round from a shoe. Well, you tell about that now, baby. Yeah, man, I had the walking blues. Hey, some people say they worry. Oh, blues ain't bad. That's the worst old feeling, you know I'm old. I most ever had. Some people tell me that, oh, blues ain't bad. Well, what's the old feeling now? Man, I most ever had. If you wanna hear me sound and blow my horn, just let me wake up one more and find my little baby gone. You wanna hear me sit down and go my home. Well, let me wake up one morning now. Let me find my baby gone. That'll be trouble. I've been telling you, you're gonna need my help. Goodbye, goodbye. I ain't got no more to say. I'll leave you. Well, just like I've been telling you now, man, you're gonna need my help. Isso aí. Eu lembro que quando eu era muito novo, adolescente, eu tinha um disco que o Moody Waters que chamava Chicago London, que eram várias gravações que ele tinha feito em Londres, e tinha essa música. Isso sempre me emocionou bastante, acho muito bonito, inclusive, essa gravação. E essa música é do Robert Johnson, inclusive. É uma regravação que o Moody Waters fez, uma música do Robert Johnson. Bem, vamos seguir. Muita coisa acontece e evolui após o momento do blues em Chicago. Tem uma lista enorme de artistas que fazem trabalhos de importância, mas o que mais pega é que o blues se transforma. Afinal, a terra gira. Sim, a terra gira. Tem uma galera que contesta, mas a terra gira. Ela gira e as coisas se transformam, se recriam, mantendo influências passadas, mas, claro, em muitas direções, né? Além das que foram suas origens. E o blues foi base para a criação de muitas coisas. Por exemplo, o rhythm and blues, em junção com o gospel, criou a soul music. Aretha Franklin, Why I Sing the Blues. Maravilhosa. O blues, inclusive, foi suporte para uma música de contestação social e saindo das suas amarras machistas, porque sim, ele teve um contexto muito machista. Mas se juntar o blues com um piano clássico e um conformismo social e racial da Nina Simone, a música se torna muito poderosa. Backlash, who do you think I am? You raise my taxes and freeze my wages, send my son to Vietnam. You give me second class houses, second class schools. Do you think that all colored people are just second class fools? Mr. Backlash, I'm gonna leave you with the blues, yes I am. Job to earn a little cash, all you got to offer is your mean old white backlash. But the world is big, big and bright and round, and it's full of other folks like me who are black, yellow, beige and brown. Mr. Backlash, I'm gonna leave you with the blues, yes I am. Nina Simone, Backlash Blues, ao vivo em 1969 em Nova York. Bem, o blues também foi a base para o nascimento do jazz. Vamos ouvir o Oscar Peterson, uma referência muito forte para o piano no jazz, fazendo In to Freedom, o hino à liberdade. Thank you. muito interessante ver, ouvir essa música e esse hino à liberdade, ele começa uma dinâmica, né? Ou seja, tudo muito baixinho, o Oscar Peterson vai introduzindo essa melodia que ele vai trazendo e é interessante como a música ela sobe, ela vai subindo, ela vai chegando num ápice, ela vai ficando cada vez mais forte, é como se ele quisesse dizer que a liberdade ela é um caminho, um caminho longo e que fica cada vez mais forte. Para quem gosta de música instrumental, jazz, ou enfim, para quem quer conhecer mais também, ouça esse disco do Oscar Peterson, chamado Nice Train, de 1963. O jazz está lá, cheio de blue notes nos improvisos dele, carregado de blues, de onde ele de fato nunca saiu. O blues também foi base para o nascimento do rock. O rock, de fato, é um blues rápido e tocado de forma mais forte. Muitos tentam atribuir o rock a um criador, a uma pessoa. Mas não tem. O rock é o blues se tornando mais elétrico, mais simples, mas ao mesmo tempo mais forte, mais dançante. Se a gente ouvir vários artistas do blues de Chicago e da música gospel, a gente vai ouvir o rock lá já. Tem até essa coisa, né, do Elvis Presley, o rei do rock. Eu penso uma coisa, enfim. Mesmo toda a base do blues e todo esse programa, por exemplo, sobre blues, só tem pessoas negras. E não por escolha minha, não. É porque são eles que fizeram essa música mesmo. Mas o rei do rock é branco. Doido. Essa coisa da gente ter rei, né? Ter que ter mitos, enfim. Isso pode dar bem ruim. Mas vamos ouvir uma figura que estava lá desde o comecinho e que hoje em dia, nas redes sociais, muitas pessoas às vezes atribuem a ela o posto de inventora do rock. Sim, ela. Aqui ela tocando a sua guitarra Gibson e cantando um rock and roll. A gente vai ouvir a Sister Rosetta Tharpe. You know it did or didn't it? Oh my Lord, how it rained. Tell me, didn't it rain, rain, rain, rain, rain, rain, rain, rain? Oh my Lord, didn't it? Yes, didn't it? You know it did, didn't it? Oh my Lord, how it rained. Oh, it rained 40 days, 40 nights without stopping. Noah was glad when the rain stopped dropping. Some was at the window, some was at the door. Some cried, Noah, can't you take on more? But Noah cried out, uh-uh, my friends, the angels got the key and you can't get in. I know it rain, you know it rain. Rain too long, all night long. Rain in the east, rain in the west, rain in the north, rain in the south. Rain, rain, rain, rain, rain, rain, rain, rain, rain, rain. Up to my ankle, up to my knees, up to my thigh, up over my shoulder. Nora, it's raining. Please, Nora, open up the door, Nora. I wanna come in. I can't stand it no longer, Nora. I just wanna come in. No, no, said no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Rain, oh my Lord, didn't it, yes, didn't it, you know it did or didn't it? Oh my Lord, how it rain, rain. Colocar mais um rock and roll pra rolar, que dá pra sacar bem nessa música essa forma do blues acelerada. A forma, inclusive, de Chuck Berry tocar guitarra. Chuck Berry também, que é considerado por alguns como um dos primeiros nomes do rock and roll. Essa forma acelerada dele tocar o blues, na verdade, acaba virando a essência do rock. Well, I'm gonna write a little letter, I'm gonna mail it to my local DJ. jumping little record I want my jockey to play. Roll over Beethoven, I gotta hear it again today. You know my temperature rising, the jukebox blowing a fuse. My heart beating rhythm and my soul keep a singing the blues. Roll over Beethoven, tell Tchaikovsky the news. I got the rockin' pneumonia, I need a shot of rhythm and blues. I caught the rolling off the writer sitting down at a rhythm review. I roll over Beethoven, they rockin' in two by two. Well, if you feel it and like it, go get your lover, then reel and rock it. Roll it over, then move on up, just a trifle further, then reel and rock with. Run another, roll over Beethoven, dig these rhythm and blues. Don't you step on my blue suede shoe. Hey, diddle diddle, I'ma play my fiddle. Ain't got nothing to lose. Roll over Beethoven, tell Tchaikovsky the news. You know she wiggle like a glowworm, dance like a spinning top. She got a crazy partner, you oughta see him reel and rock. Long as she got a dime, the music won't never stop. Roll over Beethoven. Roll over Beethoven, roll over Beethoven, roll over Beethoven, roll over Beethoven, dig to the rhythm and blues. Deixa eu ouvir. Jack Chain foi uma cantora trans de soul e blues. A história dela é maravilhosa e eu recomendo muito a leitura da matéria que saiu no jornal, tá online lá no site do El País Brasil, em 25 de setembro de 2020, sobre ela e um filme da história dela. O título da matéria, nota aí, O Calvário de Jack Chain, a cantora trans de voz prodigiosa que disse não ao Motown e desapareceu. Esse é o título da matéria. Motown é aquela gravadora, maior gravadora do rhythm and blues e do soul. Uma das coisas que me chamou a atenção nessa matéria é que o George Clinton, cultuado criador das bandas Funkadelic e Parliament, convidou Jack Chain para cantar no seu grupo depois de ele ter visto uma apresentação dela. E Jack Chain disse não. Para ela, ele parecia um homem com fraldas. Bem, aqui ela fazendo um rhythm and blues numa pegada rock and roll que se chama New Way of Loving. Bem, aumenta o som aí, ouve a Jack Chain, essa cantora trans preta, falando sobre uma nova forma de amor no sul dos Estados Unidos no meio dos anos 60. I love you. Jack Chain, New Way of Loving. Bem, vou encerrar o programa então com uma cantora de blues e pop contemporânea que faz uma pesquisa sobre as origens da música negra nos Estados Unidos. Bastante consciente de suas raízes, suas letras fazem referência à liberdade e questões sociais. Um dos instrumentos que ela toca, inclusive, é um banjo, sem trastes e com cordas de nylon, que é como o banjo já foi um dia. Enfim, o banjo ele é um instrumento do norte do continente africano. Nessa gravação, o percussionista Francesco Turuzzi toca inclusive o frame drum árabe, um instrumento comum também nessa região da África, que é de onde vieram os criadores da música preta norte-americana. Mas enfim, vamos nessa. Ela é a Rhiannon Giddens e o nome da música é I'm On My Way. I'm watching from my window, the curtain coming down. A blue as black as morning, a silence like a sound that rattles at the cages that hold my heart in mine. I call my name to wonder just what I hope to find. A bird so high above the fray, what should he mean to me? His crooked song gone crazy, the swaying arms of trees that wave to me like the hungry waiting for the tide. My tipping boat still hoping I might reach the other side. I don't know where I'm going, but I'm on my way. Lord, if you love me, keep me, I pray. A little bird is stretching out to the shimmering, shaking blue. Don't know where I'm going, but I know what to do. I don't know the hour that finds me in this room. Dust around my feet and still no sugar in my spoon. But I've only got the taste for something sweet as thyme, not bottled on the table, but still hanging on the vine. Giddens é um ótimo exemplo de como a música continua se misturando, se transformando, e tem muito blues aí nisso que ela está fazendo hoje em dia. Esse programa então fala um pouquinho da trajetória do blues e um pouco de como essa música foi surgindo e influenciando outros estilos. Quem fez aqui a pesquisa e a curadoria fui eu mesmo, Felipe Mancini. O som que vocês ouvem de fundo aqui é da banda Casca Instrumental, que por coincidência eu tô tocando guitarra aí nessa faixa. Muito obrigado a todas e todos que estiveram aqui comigo hoje. E a semana que vem tem mais.